Eu estava dormindo anteontem e fiquei muito furiosa porque mandaram para mim por WhatsApp uma foto que eu sabia que existia, mas eu não queria ver nunca. E como as pessoas sabem que eu lido com a igreja perseguida, elas acham que eu estou preparada para ver qualquer coisa, mas eu sou gente. Às vezes a gente lida com a causa da igreja perseguida, com situações até políticas, que você tem que dar um jeito, uma estrela, um mortal carpado, cair em pé para dar um jeito de chegar em alguém para tirar de um país para o outro. Mas você não quer ver a foto dos decapitados. Você não quer ver a foto das pessoas que foram queimadas vivas. Eu não quero ver isso. Deus já me mostra coisas suficientes durante as minhas orações. Eu já escuto gemidos suficientes de gente dentro do contêiner. Não preciso ver essas coisas. Me mandaram uma foto de uma criança que arrancaram o coração. E eu disse, meu Deus, por que as pessoas me mostram isso? Parece que elas têm prazer nisso. E aí, quem é profeta e é mãe, não consegue voltar a dormir. Tem que levantar para orar. Aí você começa a ver realmente que a sua conta atrasada é um detalhe. Que teu arroz com ovo na panela, glória a Deus, ele está lá, tem arroz com ovo na panela. Sabe, gente, eu conto com uma geração de mulheres que oram e se movem sem cabrestos. Mulheres que saem em ato profético, mesmo sem entender o que estão fazendo. Olha aqui. Jesus não começa o ministério dele com mulheres porque as mulheres eram melhores que nós, não. Jesus não escolhe nascer de uma mulher na terra porque as mulheres eram melhores do que nós nesses dias, não. Jesus sabe muito bem porque está escolhendo as mulheres, e as mulheres foram criadas para isso, para a guerra. Mulheres foram criadas para estratégias. Jesus fala com Maria, vai e espalha. Se tivesse dito para um homem, ó, vai lá e conta que eu ressuscitei. Até hoje ninguém sabia no Brasil da ressurreição de Cristo. Tinha que ser uma mulher. O homem não conta nada, coisa chata. Como é que foi o dia hoje, meu amor? Foi bem. Como é que foi aquela reunião lá? Foi ótimo. Emerson, eu quero detalhes. Ai, detalhe cansa. Mas eu quero saber que roupa que ele estava usando. Como é que ele falou? Como é que ele chegou? Qual era o carro dele? Gente, eu não vi isso. Como você não viu isso? Eu preciso saber de tudo isso para imaginar. Ah, não precisa imaginar, não. Deu tudo certo. Assinei o contrato, tá tudo certo. O valor. Ah, mas aí não tem graça. Eu quero saber as emoções do meio do caminho. Para depois contar tudo para suas amigas. Eu, Mulheres foram chamadas por um propósito. Mulheres têm certas coragens que os homens não têm. Os homens têm outras. Vamos avaliar isso depois, né? No congresso de homens. Hoje não. Mulheres que estão no casulo e na prisão têm a capacidade profética de abrir os olhos e ver o que ninguém está vendo. Algum tempo eu estava orando, Jesus, tem misericórdia do Brasil, levanta mais mulheres. Na minha geração só tinham duas mulheres na televisão. Aliás, em toda essa geração, agora nós temos um pouquinho mais. Tínhamos a apóstola Valnice na televisão e a bispa Sônia, mas ninguém. E era um escândalo, né, gente? Vocês lembram disso? Era um escândalo. Mulher pastora. Ai, revira. Tinha gente revirando no túmulo. Assim. Aí depois as pastoras podiam até orar nos grupos e ungir. Mas nos congressos de homens nacionais, dos ministérios pastorais nacionais, não tinha uma pregando. Vocês viram alguma pregando? Viram? Nos congressos nacionais? Vocês já viram? Também não. Mas a gente prega aqui, problema. Não precisa. Eu comecei a orar e falar: Jesus, levanta essas mulheres. As mulheres têm um iPhone na mão, um telefone, um smartphone, vão fazer vídeos e vão postar na internet. Mulheres daqui a pouco estão em praça pública pregando o evangelho, sem necessidade de divulgação de rádio nenhuma, gente, show, nada disso não. Sobe no banco e prega, que não é proibido. E eu comecei a orar. Eu falei: não é possível que não tenham mulheres doutoras em teologia, mulheres doutoras em missiologia, que tenham espaço? Onde estão essas mulheres? Há pouco tempo eu vi um vídeo da apóstola Valnice passando o cajado para Ana. Eu falei: yes! Recebo também. Mandei um WhatsApp para ela: me dá também esse cajado? Posso pegar? E ela respondeu: é seu, irmã. Adoro. Preste atenção, eu vim aqui te desafiar. Eu vim aqui te cutucar. Eu vim aqui te colocar no lugar, sabe? De siricutico. Sabe o siricutico? Quando você tem que fazer alguma coisa, quando Deus te mostra alguma coisa, você tem que orar, você tem que sair, e tem alguém sofrendo, e você começa a dar voltas dentro de você. Olha, queridos, preste bem atenção no que eu vou falar com vocês agora. Eu sou uma mãe, mas eu também sou uma profeta. Quando eu tenho alguma informação que me tira do sério, me tira do eixo, às vezes o meu próprio corpo começa a demonstrar aquilo que eu estou sentindo dentro de mim. Essa semana eu tive contrações de parto. Eu chamei a moça que cuida de mim, a minha massoterapeuta, falei: Nilceia, tem uma coisa estranha comigo. Ele: é profecia. O que está estranho com você é profecia. Ela chegou, eu estava deitada no meu quarto com as pernas para cima, branca, com o quadril dilatado. Eu falei: Jesus, o que, que é isso? Foi a viagem de Israel que me quebrou? Deus falou: vai orar, eu te quebro. E eu comecei a interceder pelas crianças. No meio dessa loucura na lei da palmada, queridos, olha só, preste atenção. Eu vou colocar minha posição aqui porque não é proibido. A gente está na democracia. O dia que for proibido, vai rolar caça às bruxas, né? Aí vão queimar as mulheres na praça? Não, tá repreendido. Eu não sou contra a varada, não. Sou, não. Sou contra você ir lá buscar a varinha, pensar, sentar, conversar e disciplinar. Eu sou contra você estar com teu filho e meter a mão na cara dele. Eu sou contra você bater com a sua mão que acaricia, porque depois ele não sabe se vem a mão, se vem o tabefe. Quem não espanca filho não precisa ter medo de lei da palmada. Quem espanca filho, acho bom botar a barba de molho. Não quero elogiar governo nenhum aqui. Até porque tenho minhas posições muito pessoais e, ó, calada. Tem ninguém santo no país, não, tá? Às vezes em quando sai uma coisa ou outra que funciona. Também não tá pronta a lei, não. Tem um monte de coisa errada dentro dessa lei aí que vai deixar algumas lacunas, a gente tem que discutir isso ainda. Mas eu adoraria que os espancadores tivessem medo de serem pegos. Quem sabe um dia isso muda, né, gente? Eu comecei a orar. Eu comecei a orar. Eu acho que quem é a favor de bater apanhou pouco. Talvez eu tenha apanhado muito e por isso que eu não gosto de bater em filho. A psiquiatria diz que é a última opção. A última opção. E a Bíblia diz que aquele que tem a vara e a disciplina livra o filho da morte. Tu tem só a vara? Vai mandar ele para a morte também. Tu tem só a disciplina? Opa, vamos organizar isso, a vara e a disciplina. E eu, quando comecei a encontrar as fotos das crianças espancadas, quando eu comecei a ver o quanto se bate no Brasil, o quanto a cultura escravagista tomou conta da mente das pessoas, as pessoas acham que está tudo bem sentar a mão na cara, no corpo, de toalha molhada, de fio. Eu vou botar teus dentes para dentro, eu acho isso bonito. A violência moral, a violência perversa. Não, não tem nada disso de bonito, não. Pergunta ao Espírito Santo o que você tem que fazer na hora que você tem vontade de virar a mão na cara daquela figurinha.